Você ouve Rádio EMAP, um projeto experimental da Escola Integrada. Coordenação, professora Renata Maria Silva Dalferro. Escola Municipal, Aurélio Pires. Direção, Simone Guimarães e Simone Moll. Rádio EMAP, integrando educação, cultura e entretenimento. Rádio EMAP, a rádio que educa.